começa agora aqui no Canal 2, Homens Sem Passado. A seguir, não perca mais uma edição de Times. O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop a Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Porque esse título, os senhores já conhecem o nosso trabalho, provavelmente há muitos anos. Nós temos o jornal Stop, temos os programas de televisão Stop, temos todo um trabalho de conscientização das causas individuais e sociais, psicológicas e sociais também, da estrutura social, do porquê que o ser humano se destrói e destrói a sociedade e o ambiente, a natureza em que ele vive. Isso parece um absurdo, mas de acordo com as descobertas do psicanalista Norberto Kepp, o ser humano vive completamente invertido. Ele busca tudo aquilo que lhe faz mal, que lhe destrói, que lhe atormenta, que lhe escraviza e rejeita aquilo que constrói, que pode lhe trazer saúde e que é pacífico. Então, nós vemos isso acontecendo a um nível individual, a um nível familiar, a um nível institucional e a um nível nacional e internacional, a um nível global. O mundo enlouqueceu. O ser humano é doente psiquicamente e criou uma sociedade muito mais doente ainda para ele viver. E enquanto a humanidade não der um breque, parar um pouco de fugir, de comprar, de consumir, de se medicar, de tomar medicamentos, de fugir através de drogas, de bebida, de cigarro, se ele não parar um pouquinho para se sentir e perceber que ele é um próprio causador das suas doenças, né? E também criou uma sociedade doente que precisa ser mudada, enquanto o ser humano não se desinverter, eu acho que nós não vamos poder dizer que com garantia que daqui a 10, 20 ou 30 anos ainda vai ter civilização no nosso planeta. Dr. Kepp, eu acho que o seu trabalho é de muita esperança, porque somente através dessa consciência que eu acredito que o ser humano poderá salvar o mundo. É a questão da doença, né, Cláudia? É algo assim muito ignorado pelo povo. A doença psíquica, né? É, principalmente a psicológica. E a causa, né, das doenças físicas. O povo pensa que tomando um remédio assim, que indo no médico de vez em quando, está livre de doença. E não que o ser humano nasce, vive e morre doente, né? Quer dizer, a doença faz parte da vida. E quando nós estudamos a questão da patologia, o que criou, né, a psicanálise, né, que começou esse estudo incrível sobre a origem dos males assim orgânicos e psicológicos, foi evidentemente Sigmund Freud. Só que ele não se aprofundou muito na questão do bem e do mal. Então, eu gostaria de mostrar a questão social. Então, na vida social, assim, na vida incomum, né, que cada ser humano vive, a maior parte pensa que o mundo, como está organizado, está ótimo. Então, pode corrigir uma coisa aqui, uma outra coisa lá, assim, evitar que o ladrão roube demais, que a pessoa desonesta dê o golpe assim muito forte nas outras pessoas, ou então que na política, né, haja um controle maior para os políticos serem honestos, ou então evitando, né, que algumas instituições roubem, está tudo resolvido. E não que toda a estrutura, todas as leis, já são assim antipovo. Então, o que que acontece na sociedade em geral, né? A gente vê a questão, por exemplo, econômica, social. Se os senhores notarem, os senhores poderão ver que a maior parte das pessoas, as pessoas assim muito avarentas, né? As pessoas muito doentes, porque isso é uma doença, tanto o apego ao dinheiro exagerado, como o apego à comida, o apego exagerado, como o apego aos prazeres assim exagerado, ou então ao contrário, o indivíduo que não come, o indivíduo que não quer se alimentar, o indivíduo que não quer nunca nada que dê prazer, o indivíduo emburrado, como fala, ou então o indivíduo, né, que não se alimenta. Então, essas pessoas geralmente são assim porque são doentes. Então, a questão de operação, pessoa que tira um pedaço do estômago para não engordar, né? Mas a questão é que a fome continua. Então, o que acontece, né? A pessoa que faz esse tipo de ablação, né, do estômago, ela continua com o mesmo apetite e se alimentando exageradamente, sem todo aquele estômago que tinha, pode até romper o estômago, o novo estômago, né? Ou então criar outros problemas mais graves ainda. De maneira que o importante é ver que o ser humano, ele é muito voltado para ele mesmo, para o ego dele, e não quer servir o próximo. Quer dizer, não quer fazer aquilo que o próprio cristianismo, né, que trouxe o cristianismo para a Terra, Jesus Cristo, falou, né, que devia amar o próximo, que devia ajudar o próximo, que devia viver em função do próximo, da sociedade, etc. Ah, isso não existe, né? Se os senhores verificarem, cada um quer tirar do próximo o que pode, né? A tal ponto que existe aquela famosa frase, né, que o ser humano é lobo a outro ser humano. Homini, hominis, lupus est. Falou, né, um pensador lá, Thomas Ber, eu não me lembro bem o nome, parece que é esse, né? É Thomas Hobbes, né? Ele, famoso na Inglaterra, ele mostrou essa questão, né, do ser humano ser geralmente inimigo do próximo, e não que queira o bem do próximo. E a sociedade está assim por causa disso. Então, veja, quais são, né, essas condutas básicas que levam o indivíduo a ficar doente? Primeiro, o indivíduo exageradamente apegado ao dinheiro. Porque ter dinheiro, assim, não querendo ser um super milionário, um bilionário, é normal em toda pessoa, né? Porque, afinal de contas, o dinheiro é a riqueza da humanidade, né? A riqueza do povo. Mas se a pessoa rejeita ou quer ser bilionário, aí a pessoa é realmente doente. Principalmente com o processo de especulação. E não o dinheiro pelo trabalho, como fazem as pessoas honestas, né? Principalmente as pessoas que trabalham em profissões liberais, né? Que conseguem, né, dar o duro na vida toda. Em segundo lugar, o indivíduo que não consegue se moderar no apetite. Então, ele precisa parar de comer e não consegue. Ao contrário, né? Ele tem que comer e não consegue comer. É também um caso de doença. E o que Freud denominou assim uma conduta de instinto de morte é essa atitude, né, que o ser humano tem de não cuidar da própria saúde, ele não conseguir, né, ter uma vida moderada, né, uma vida assim, mais contida para ter mais saúde, né? Porque a questão da doença é uma questão de não se conter, né? De querer só fazer a própria vontade, nesse sentido, né? De ter demais, de ter demais. Ou então nunca ter nada. Também é o inverso da medalha, mas pertence à mesma medalha, né? É o indivíduo que quer demais ou aquele que não quer nada. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. Agora vou vir aqui consultar aqui os nossos analistas para ver como é que eles lidam com essa questão. Eu gostaria primeiramente de consultar quem? Consultar Selma. Selma, o que a Selma gostaria de falar? Ah, então, doutor Kepp, a gente está vendo agora no atendimento aos clientes, né, nessa aproximação do período de festas, férias, viagens, que as pessoas ficam muito com a cabeça nesses aspectos, né, com aquela ideia de que agora elas precisam fazer só o que gosta, só o que dá prazer, né, quer dizer, o que a gente chama de ficar no mundo das vontades. E o que a gente vê na prática que acontece é que as pessoas se chateiam muito com isso. Eles se enchem de angústia e o senhor explica isso, né? Que o ser humano, ele na verdade só se sente bem fazendo o que é bom, né? O que precisa ser feito. Naturalmente, há um incentivo enorme, né? Do poder socioeconômico em que o povo fique direcionado para esse tipo de alienação sempre, né? Então, eu recomendo a leitura do seu livro A Origem da Sanidade, que mostra um pouquinho aqui num exemplo de terapia, o direcionamento que a pessoa deva ter. Então, a pessoa diz, cada vez que não realizo o que devo fazer, sinto-me mal. Então, o senhor diz, a senhora está notando que existe em seu interior uma força enorme que deseja se realizar? Aí a pessoa pergunta, que força é essa? As suas ideias boas e sentimentos de amor que partem do seu ser e que desejam se fazer valer. Ah, de fato, eu noto que cada vez que inibo uma realização de meu interior, não me sinto bem. Então, eu acho que é um mês, inclusive, tão propício para as pessoas se dedicarem a agir no bem e fazerem boas realizações, né? E pensar nesse assunto. Então, eu queria perguntar aqui ao nosso jornalista Ortiz, né, Camargo Neto, o que, que ele acha dessa situação social no mundo todo que está estourando, né? Lá nos Estados Unidos, Occupy, lá Wall Street, ocupar assim, banco, ocupar isto, aquilo. O que, que o senhor acha? Então, doutor Kepp, esse movimento ele já está espalhado em 85 países. São centenas de cidades, começou lá em Nova York. E eles estão, assim, querendo uma nova sociedade. Eles acham que essa atual está totalmente... E muita coisa eles fazem até sem saber, inspirados no trabalho do senhor, no livro Libertação dos Povos, que o senhor cita várias vezes que nós somos 99% explorados por 1%. Então eles querem mudar essa situação. E então eu acho que o caminho está nesse livro do senhor, que, e não só nesse, está no Sociopatologia e em vários outros, que pode ser inclusive pedido por PDF na internet, a pessoa pode ler lá, que tem as propostas, aquele modelo de empresa que o senhor criou em Nova York, uma empresa que era até o nome, era People's Enterprise no começo, né? Empresas do povo, em que as pessoas se reúnem para trabalhar, então elas não ficam mais na dependência de um patrão ou do Estado, elas criam o próprio trabalho, isso até alivia o governo, alivia tudo e a pessoa também encontra a sua... E sabe, Ortiz, que se fizer essas empresas, o governo vai ter muito mais lucro, quer dizer, um pagamento muito maior de impostos. Sim. Porque as grandes corporações, esse pessoal todo, paga muito pouco imposto. As suas empresas trilógicas, doutor Kepp, elas assumem uma porção de funções que deveriam ser do Estado, aliviando muito essas restrições que, inclusive, o povo tem, porque elas dão condições da pessoa ter saúde, ter casa, ter comida, ter roupa, ter tudo, educação, que deveria ser algo automaticamente provisionado pelo Estado. E não é, nem sempre é, ou é muito mal provisionado. Então, nesse caso, os cidadãos assim, mais responsáveis e empreendedores, eles acabam, inclusive, ajudando a cuidar daqueles menos capazes, menos afortunados, que seria obrigação do Estado cuidar, mas não cuidam. Então, é um auxílio para o Estado. Temos aqui uma sueca muito bonita, Sofia, né? Sofia Bergqvist. O que que a Sofia gostaria de falar a respeito do povo sueco, lá dessas ideias? Então, eu estava justamente conversando também sobre essas ideias agora, sobre a... Acho muito interessante que no trabalho do senhor existe não só a questão da terapia do indivíduo, mas também a questão do nível social, que a Suécia tentou fazer uma coisa de um modelo mais saudável para as pessoas viverem. O senhor escreveu esse livro Psicanálise da Sociedade, né? E escreveu depois vários livros abordando os problemas da patologia, não só do indivíduo, mas também da sociedade. Quais são essas patologias? E como que afeta o indivíduo e que a gente precisa também terapizar no nível social, né? E que precisam todos esses movimentos agora, mesmo na Suécia, eles estão precisando muito desse trabalho. Eu vejo que eles... A Suécia é um dos países que mais entram para ver e ler e ver os programas de Stop a Destruição do Mundo. Ah, na Suécia parece que são 7 famílias, né, que mandam no país. É um só. Na verdade, é uma família. Uma família só? É, parece que dizem que não existe um país no mundo onde uma única família tem tanto poder. É a família Wallenberg. Wallenberg. Eles são donos do país, sim. Quando o Wallenberg vem para São Paulo, ele é tratado como o rei. Ele, na verdade, o rei e o servo dele. Assim, é bem, bem nítido quando... Quando ele vem aqui em São Paulo, porque as empresas, a indústria sueca aqui é muito presente e, na verdade, quem é dono de todas elas é o Wallenberg. Agora, quem mais quer falar bem assim do poder? Bem! Ah, vamos falar do poder bom, que deveria existir, doutor Pepe. Sim. Eu acho que... Ou alguém pode falar? Porque uma sociedade que ela é baseada na ética, na estética, ela vai ter poderosos, verdadeiramente poderosos bons, né? Que vão ter poder pela qualidade, pela utilidade daquilo que eles realizam. Eu e não tenho pelo uma... capital, o dinheiro que eles têm no banco. Eu tenho uma ideia, viu, doutor Ademar? Por exemplo, ele é médico, trabalha no pronto-socorro. O senhor não acha que a medicina atualmente até saiu na revista... que tem que atender essas companhias de seguro, dão só 10 minutos para cada cliente que aparece lá. Então, o que que o senhor acha disso? Então, o que a gente nota é o seguinte, que existe realmente uma falta de médicos no pronto-socorro, principalmente, né? Quer dizer, que as filas são enormes, a espera varia de 2 a 4 horas, né? E às vezes tem indivíduos que realmente precisam, né? Assim, de ser tratado com uma certa urgência e não é tratado. Mas aí não é a ganância pelo dinheiro, essas companhias de seguro. Exatamente, porque... Tratar o indivíduo, assim, dar uma receita em 10 minutos, não tratar nada dele, assim, de verdadeiro, né? É, exatamente. É verdade. Então fala a verdade aí, Ademar. Então, o que acontece é exatamente isso. Eles põem poucos médicos, né, pagam o mínimo possível e normalmente põem pessoas que estão iniciando na medicina, ou seja, que não têm tanta experiência, né? Então tudo isso acarreta, ou seja, um número enorme de filas e também que acaba prejudicando mais o paciente, porque eles são muito seguros com o dinheiro deles. É por são isso, as firmas que causam, tem mais lucro, né, que a gente vê. É por isso que o senhor lá onde trabalha, né, no hospital lá da prefeitura, todo cliente quer ir fazer consulta com o senhor, né? Porque o senhor faz um pouco de psicoterapia, né? É, exatamente. Essa medicina da alma, né, que a gente aprende aqui, que a gente realmente tenta tratar um pouco mais o interior do indivíduo, dá uma tranquilidade para a pessoa se abrir um pouco mais e ver que a causa de toda a doença está na parte emocional, né? E a base é toda essa. A gente nota que não é só a nível individual, mas a nível social, porque quem faz uma terapia ou tem essa consciência, o indivíduo se responsabiliza por ele e pela sociedade também, né? E a Marcinha, que é dentista, ela não acha que até uma cárie dentária, uma coisa assim, tem fundo psicológico, né, Marcinha? Claro. Como causa fundamental. É, a causa fundamental de todas as doenças bucais é na questão psicológica. A senhora sabe que na Inglaterra, quando eu morei lá, metade da população a partir dos 30 anos já tinham dentadura? Ah, eu sei. E eu tive, quando eu trabalhava em Portugal, tinha clientes que iam viajar para a Inglaterra e se tinha algum probleminha no dente, voltava sem o dente. E eu olhava e falava, o que, que aconteceu? Você foi de férias para a Inglaterra e tiravam os dentes todos. Ué. E até... Por que tirava o dente dele lá? Porque a pessoa tinha alguma dor, tinha algum probleminha, assim, em vez de tratar, tiravam. De crianças acontece isso também. Então, mas veja a situação do povo inglês, né? Que coisa. Que metade da população, a partir de uma certa idade, vive numa tensão emocional, numa pressão terrível, que até perde, né, as dentaduras. É verdade. É verdade. E agora, o que que a Ana gostaria de falar? A Ana é outra sueca. Isso. O Brasil está sendo inundado pelo sueco, né? É. Uma invasão sueca. Temos vários. É. Mas vocês são bem-vindos. Pode vir toda a população sueca para cá, não pode? Pode. É um povo calmo. Eu acho que cabe. É, é um povo que a gente nem não sente a presença, eles não falam. Bem, é como se não tivesse gente, né? Nas ruas, tudo. Bem, estava pensando sobre essa questão, né, da diferença assim, da maioria dos movimentos na sociedade e o nosso trabalho trilógico, né, que no, normalmente na sociedade tem aquela coisa de querer eliminar a consciência, né, de qualquer mal. Sempre assim, coloca o doente mental, esconde na, no hospício, ou é, o prisioneiro esconde na prisão, sempre tem que esconder uma hipocrisia. E nesse trabalho eu noto que é, a consciência do mal é vista como uma coisa boa. Que então, isso eles muito escondem importante. Quando a pessoa tem uma doença mostra, né? Uma doença física. Mas quando é assim, bem louquinho, aí coloca lá no poder. Exatamente. Eu tenho até um trecho aqui no, do livro, do seu livro, que eu acho interessante. É, em relação a isso, o, no livro Origem das Enfermidades, o senhor escreve: quando uma pessoa se torna indignada quando vê as atrocidades que outras cometeram, é porque ela própria não quer ver suas intenções atrozes. É por esse motivo que muitos promotores, políticos e poderosos criaram todos os meios, cadeira elétrica, injetal letal, para eliminar aqueles que mostram suas intenções desonestas ocultas, e uma atitude clara de atacar o próximo sob a proteção das leis que eles próprios fizeram. Muito bem, agora vamos ver a professora trilógica, né? Uma moça... Bom... É... A gente conheceu a mocinha agora, né? Já está meio passadinha. Mais madura. A Luciara Avelino. Doutor Soz, né, agora. Soz. O que, que ela gostaria de falar? Doutor Kepp, foi, o senhor fala da questão da sociedade perfeita, né? Que a sociedade tem um, um cerne perfeito. E essa semana foi votada na Câmara do, dos Deputados uma lei que fala sobre a questão de que não pode bater nos filhos, né? Não pode nem dar beliscão nas crianças, nada. E eu achei interessante que isso que a doutora Cláudia falou no início, da questão, ela fala, a redatora da, da lei, de que a sociedade não tem condições de educar os filhos e que o Estado precisa intervir. Poxa. Então, eu achei assim, mas o Estado é que está doente. E, com então, essa lei, né? Com essa lei de fazer isso. A gente tem que esclarecer isso. Eu sinto muito, a gente tem que esclarecer. Sim. Cláudia vai esclarecer. Não, eu acho, porque quando eu li esse artigo, eu falei assim, para pais drogados. pais violentos que chegam a matar filhos de espancamento, essa é uma lei que seja bem-vinda. O que a gente precisa ver é o uso adequado dessa lei, para que não se coarte os pais que têm que fazer uma educação bem dada. Agora, eles puseram uma ressalva, graças a Deus, de última hora, dizendo que essas palmadas, se elas produzirem ferimentos, aleijões ou qualquer coisa do tipo, então a lei é aplicável, senão não. Então, eu acho que aí, na última hora, houve um bom senso para salvar essa situação. Eu gostaria que vocês, por favor, que tivessem interesse em saber mais sobre a trilogia analítica ou a nossa ciência de Norberto Kepp, a psicanálise, que telefonem para 3032-3616, 3032-3616, ou que acessem o nosso portal www.trilogia.ws. Nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Até lá.